Yeah, Andraste 2013. Yo, a saudade. Segura essa. Yeah. Parece que parte do meu corpo desce com a lágrima que escorre. Quem foi quem inventou a saudade? Merecia a pena de morte. Não consigo mais camuflar a vontade que sinto agora. Gira até onde você está, esquecendo o mundo lá fora. Você está comigo no sonho e na vida real também. Não paro de pensar um minuto na pessoa que me faz sentir bem. É como se você fosse andando e tudo ficando pra trás. Os quilômetros aumentando e a vontade que cresce cada vez mais. Por que tanta distância? Por que tanta dificuldade? Quando encontramos alguém que parece ser a pessoa de verdade, aquela que completa as nossas necessidades, que compreende, que entende, cura as nossas enfermidades. Talvez não seja isso a causa das nossas saudades. As pessoas que já se foram e as nossas amizades provocam lágrimas e dores fortes quando lembramos do passado, aqueles momentos que foram intensos e vividos no máximo. Sei que se foi, acabou aqui. Vou seguir em frente, mesmo depois do fim. Sei que se foi, acabou aqui. Só sei do meu presente, o futuro já está por vir. O fim trágico acabou com uma história que era pra terminar em sorrisos. Ou talvez um susto de leve pra alertar todos os envolvidos. O destino não escolhe quem é que morre, quem é que vive. Ele te dá o tempo certo pra sonhar, então se dedique. Olha o quadro na parede e veja quem sobrou dali. Olha as fotos no seu mural e veja quem ainda falta partir. Eu sinto medo, mas ao mesmo tempo eu sei que tudo foi intenso. Fiz o que tinha pra fazer, mas infelizmente restaram os lamentos. Quando te vi indo pra aquela cova e sabia que não ia voltar, com a pá jogaram terra em cima ali, tudo ia acabar. O ser humano não está preparado pra lidar com a morte de alguém querido, pra enterrar quem ele tanto ama. Isso não vai ser aprendido, vai ser vivido na pele. Apenas aguarde a sua vez e vai ver como dói no peito a perda de alguém que estava ali com você, rindo das suas piadas e te defendendo naquela briga. Hoje não está mais ali, então dê a sua última despedida. Sei que se foi, acabou aqui. Vou seguir em frente, mesmo depois do fim. Sei que se foi, acabou aqui. Só sei do meu presente, o futuro já está por vir.